Há mais de 10 anos que o Amazonas sofre com a insegurança. Segundo dados do IPEA, de 2005 a 2015, o número de homicídios cresceu mais de 145%. Uma mulher suspeita de tráfico de drogas é presa na zona leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, ela foi flagrada recebendo dinheiro de uma venda de entorpecentes no momento em que foi detida. Mas o suspeito que entregou o dinheiro conseguiu escapar. Além do dinheiro, foram apreendidos também trouxinhas de pasta base e de maconha. Um grupo de bandidos deixou vários moradores em pânico numa cidade no interior do Amazonas. Um pescador foi assaltado e levou 3 tiros em Taquatiara, no interior do Amazonas. Quem escuta falar de Manaus, capital do norte do país, a primeira coisa que vem à mente é floresta amazônica, índios. Alguns que sejam mais ligados com cultura vão lembrar do boi bumbá, o Bumba Meu Boi, como algumas pessoas do sul conhecem. Mas a galera não lembra que existe uma cidade, existe uma metrópole, e obviamente existem problemas relacionados a uma cidade, uma metrópole. Muitas vezes a gente se assusta quando vê que o índice de criminalidade e violência está escalando a modos assustadores. Eu sou o Sebes, esse é apenas um cast. Eu estou reunido com dois colegas e a gente vai falar sobre 3 casos que ocorreram na cidade de Manaus, um mais brutal do que o outro. Hoje eu estou com o Eliomar, que é da velha guarda do programa. Tudo bom, Eliomar? Tudo bom, cara. E tô com um convidado, que na verdade ele achou a gente nas interwebs aí. Ele já participou de um mítico programa de podcast de Manaus, um dos primeiros, que se chamava Castrados. E agora ele tá com um projeto novo que ele vai falar mais tarde como é que tá funcionando, que é o Sherman. Fala, Sherman, bem-vindo. Tudo bom, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui com você. Você está ouvindo apenas um cast, cotidiano em estéreo. A ideia inicial de fazer esse programa era para falar apenas do caso Wallace, que foi retratado recentemente na Netflix com aquela série Bandidos na TV. Só que à medida que eu estava conversando com o Sherman, que foi ele que sugeriu essa pauta, fui percebendo que ele tem um conhecimento sobre diversos casos criminosos que aconteceram em Manaus. Então a gente decidiu falar não apenas sobre o caso Wallace, como também sobre outros dois casos. Um que aconteceu nos anos 50 e outro mais recente, lá pelos idos de 2001. Então a gente vai dividir o programa em 3 partes. A gente vai começar falando agora sobre o caso Wallace. Na metade do programa a gente vai falar sobre o caso Delmo, não é isso, Sherman? Caso Delmo. Exatamente. E a gente vai finalizar com o caso Fred, que já tem quase 20 anos que isso aconteceu, mas ainda é um assunto meio delicado para se tratar, principalmente na sociedade manauara. Então, beleza, vamos lá. Caso Wallace. Canal Livre. Tem dizer, minissérie Bandidos na TV. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando vocês souberam que a Netflix ia fazer uma série sobre um caso que aconteceu em Manaus? Antes de eu ter assistido a série, eu fiquei meio receoso, tentando entender o que exatamente eles estavam querendo, né? Qual a proposta deles. Se eles iam fazer só um documentário, ou se eles iam criar meio que algo ficcional, misturado e tudo mais. Mas, pra ser bem sincero, eu gostei muito do resultado, cara. Primeiro que eu não achei que nada foi distorcido, assim. Inclusive, a própria paisagem da cidade sendo retratada, eu achei que foi uma coisa positiva. O mistério tinha que ter, né? Pra poder prender a atenção do público e tudo mais. Só que eu achei bem fundamentado, é um documentário com, entre aspas, um seriado. Eu, sinceramente, gostei muito do resultado da Netflix, assim. Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer quando a gente vê a série no final, né? A história em si, né? Pegar o script da coisa, o que foi contextualizado, os fatos, já logo dizendo pra quem tá assistindo a série ou quem ainda não assistiu. Cara, não tem spoiler, tá? Porque é uma história real, isso foi contado até no Fantástico, então a gente vai falar de tudo aqui. Então, assim, desculpa se de repente você falar, ah, você me deu spoiler, ou apenas um cast me soltou um spoiler da série. Não, não é spoiler, cara, é fato, aconteceu já e a gente sabe o que aconteceu com a história toda. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para quem tá ouvindo a gente e para quem principalmente não é de Manaus. Eu ouvi alguns podcasts que falaram sobre a série e eles não são de Manaus, então é interessante ver a visão que eles têm com relação ao caso e vendo pela ótica da série. Mas uma coisa é importante dizer aqui: não existe santo nessa história, tá? É muito bem claro, né? O formato da série é dicotômico, né? O formato tentando volta e meia fazer com que o espectador fique naquela dúvida de quem é o bonzinho e quem é o malvado, quem é o herói e quem é o bandido. E essa situação ela não existe, tá? Na vida real, ou pelo menos envolvendo essas pessoas que estão ali na série sendo documentadas, elas não existem. Cinematograficamente, ela tá, porra, cara, ela tá linda, assim. As fotos, a qualidade da imagem, as pessoas que estão ali sendo entrevistadas e tudo mais, o plano de fundo. A série começa, né, cara, com aquela visão de um drone vindo pela mata, e do nada abre a cidade. Eu não sei em que localização é aquilo ali, eu acho que seja Zona Leste, ou que seja, pode ser até uma área próxima da cidade, se de repente pegar ali o Bosque da Ciência, é uma área que tem muita mata, a área da UFAM, e de repente abre para uma cidade, né, que tem muita área verde ali. Mas deu para passar a ideia de que é, sim, uma, né, como o nosso host falou aqui na abertura, é uma cidade de concreto no meio da selva. Então, é realmente essa perspectiva que eles queriam passar, né? E, cara, ficou bem legal. Assim, a fotografia da série, eu acho que a quantidade de episódios também ficou muito boa. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que a minha, mas eu acho que, se eu não me engano, são 8 episódios, ou 7, eu acho que é ideal, cara. Mais do que isso, não tenho. Já fica cansativo, fica enchendo linguiça, e eu curti pra caramba, cara, sério. Como nem você falou, todos os predicados possíveis a respeito de produção, afinal de contas, estamos falando de Netflix. Então é um know-how enorme que os caras têm. Em pouco tempo, até diria, né, que eles adquiriram, né? É engraçado isso. Engraçado não, trágico até dizer. Que muitas vezes a nossa região, ela nunca ultimamente, ela não tem virado notícia por coisas boas. Sempre por coisas ruins. Certo. Tem um link na própria série, no decorrer da série, tem um link com os massacres que aconteceram nos presídios. Inclusive, é colocado na série que isso, essa questão toda da briga de facções, que tá ocorrendo até hoje em dia lá, é derivado do caso Wallace, né? De algumas coisas que aconteceram no próprio caso Wallace. Mas assim, é sempre quando são notícias ruins que vem à tona, realmente a galera lembra que tem Manaus e tal. Então, é a questão, a tomada de você sair do meio da floresta, entrar numa cidade, e a precariedade, né, dos bairros, da própria cidade em si, né, de como a cidade está construída, como a cidade está organizada, se é que se pode dizer assim, é uma coisa que choca. Eu achei muito cru. E da mesma maneira que eu achei cru, eu achei assim, impactante e interessante. Então meio que desmistificou um pouco da visão que as pessoas de fora tinham para com a nossa região. Sim, sim, totalmente. Cara, eu vou ser sincero pra caramba pra vocês e vou dizer que teve uma coisa que me incomodou na série. Uma. Que não sei se vocês vão concordar comigo, mas é interessante apontar. A grande parte da série é narrada pelo delegado de Ivanilson Cavalcante, que é o delegado que faz as prisões e tudo mais. Não é o procurador lá, o Tomás. Mas o Divanilson. E eu não sei, cara, porque ele não é ator, né? O cara foi preparado ali, possivelmente pela equipe da Netflix e tal. Mas, cara, muito robótico, dele, né? Puta, velho, ficou muito robótico. Muito. Eu ia muito, falar muito. Isso, cara. Cara, muito, porque muito, assim, verdade. Se tivessem falado pra ele, cara, eu sei que vai ser passado no Brasil todo e vai ser, inclusive, legendado pra vários países, mas deixa ele falar como o Manauara fala, velho, entendeu? Deixa ele soltar, ele falar o normal. Ficou uma coisa roteirizada demais, assim, a fala dele, entendeu? Então, parece, ou poderia colocar uma outra pessoa pra fazer as falas dele, sem problema nenhum, narrando a história como terceira pessoa. Sim. Ou ele ser muito, né, natural mesmo, assim, olha, o que a gente viu foi isso, isso e aquilo. Ele começa a falar de uma forma, por exemplo, as falas que são sensacionais, dentro do programa são da pessoa que já está morta e que não participa presencialmente, que é o Wallace. Que são as coisas que ele fala no programa, né? Ficou marcado a frase: em Manaus nós temos um fenômeno que se chama galera. Né? Então você consegue entender o que ele está dizendo e todo mundo que está de fora consegue entender isso. É, ficou muito robótico, cara. Isso foi a única coisa que me incomodou de fato, velho. Não, realmente incomoda, cara. Só que eu sempre tento imaginar o seguinte: eu entendo o lado deles, assim. Provavelmente eles até tenham tentado fazer de uma forma em que deixaram ele falar livremente. Não deve ter ficado tão bom assim. E eu acho que essa questão dele ter falado dessa forma mecanizada é pra favorecer o andamento do roteiro, entendeu? Eu acredito que foi assim, cara, tá aqui a história, a gente tomou a liberdade de fazer um texto aqui, meio estilo narrando, porque você vai ser um dos fios condutores, quem vai contar a história pro público, a gente gostaria que você narrasse. E aí o cara deve ter ficado, porra, nacional, deixa eu tentar fazer o meu melhor. Mas é que nem vocês falaram, o cara é um profissional da área policial, não é um ator, né, então... É, cara, né, soou muito... Sou robótico, mas deu, assim, incomodou, tá? Incomodou sim, mas ao mesmo tempo que incomodou, é totalmente compreensível você entender a situação ali que tá sendo passada. Mas, sem brincadeira, cara, o que eu prezo muito, assim, quando assisto esse tipo de série, documentários e etc, né? É a imersão, sabe? Quando você mergulha e que você parece que você... A única coisa que você, o teu cérebro nesse momento tá focado e assimilando é a história que estão te contando. E aquele momento ali, ele te desligava, cara. Em algum momento, tu já falava, ah, não, cara, sério que esse cara de novo vai falar dessa forma e tal. É, entendeu? Então, na casa de Wallace, nós encontramos 300 mil reais que estavam no cofre. Fica muito mecânico, cara. Saca? Tipo assim, aí tem uma hora que tu fala, pô, cara... Quando ele pergunta, que dinheiro é esse aí? E aí, que tá mostrando a filmagem, da abordagem e tudo mais e tal, é interessante pra caramba. Quando vai pra parte roteirizada mesmo, até a parte que ele tá falando de frente pra câmera é mais tranquilo. Quando é aquela parte que eu acho que é só ele, o microfone e o texto, e ficou muito robótico. Mas okay, eu pensei agora no seguinte, tu já assistiu Narcos? Já, cara. Já. É mais ou menos a mesma pegada no Narcos, a diferença de que tu no Narcos, o narrador era um ator, pô. Exato, velho. Exato. É exatamente isso. Como, por exemplo, o Tropa de Elite, cara, que o narrador é o Wagner Moura, né? Você tá ouvindo o Wagner Moura falar, né, cara? É, exato, entendeu? Aí você tá vendo um ator falando, aí não tem como. Você fica na imersão, né, cara? Não tem como. É, imerso. Bom, vamos aqui fazer um explanar rapidinho o que foi o caso Wallace. Vamos lá. Guilherme, fica à vontade aí. Cara, o que foi o caso Wallace? Em 1996... Na extinta TV Rio Negro, filiada da Bandeirantes, em Manaus, Amazonas, surgiu um programa estilo Ratinho, estilo Balanço Geral, estilo tantos outros que vieram depois, chamado Canal Livre. Né? Este programa abordava sobre crimes, criminalidade em geral, e principalmente, que realmente existia, né? Nós já falamos aqui anteriormente, o fenômeno galera dentro da cidade de Manaus era uma coisa absurda. Né? Então a gente via que, de fato, quem morava principalmente nas periferias de Manaus tinha um grande problema com relação a transitar dentro do seu bairro ou qualquer outro tipo de tráfico de drogas, etc. A criminalidade era muito alta. E esse programa surgiu com essa pegada estilo Ratinho. Era uma cópia do programa do Ratinho na época, e o programa do Ratinho batia na Globo, na época do Jornal Nacional, passava no mesmo horário. Tanto que eu lembro das cenas do Ratinho subindo na mesa e fazendo dancinha quando passava nos pontos de audiência da Globo. E era um formato idêntico, né? Ele tinha o Dom Chicote, que era igual o Sombra do Ratinho. Ele tinha o Galerito, que era igual o Xaropinho. Ele tinha a plateia muito próxima dele, muita gente de periferia para assistir. Passava na hora do almoço, então era a hora que Manaus inteira parava para ver. Eu lembro que todo mundo, onde você tava vendo o Canal Livre. E, cara, era um programa sem escrúpulo algum. Mostrava absolutamente tudo que rolava de putaria pra baixo. Exatamente, como era a TV daquela época. Mas da metade dos anos 90 até o final, era daquele jeito. O próprio Ratinho era assim também. E o Wallace Souza era o apresentador do programa, né? Começou a ganhar muita fama, até chegar Um dos episódios de grande fama dele foi uma questão do sequestro, onde ele participou, aborda isso na série, e o cara foi catapultado para um nível, né, de vamos agora virar político, porque a gente tem voto para isso e a gente tem comoção popular, e o cara virou o deputado estadual de maior voto. Eu acredito que até hoje o recorde de votos é dele, né, o maior número de votos é dele, da história do Amazonas. Virou deputado estadual em 98, né, quando foi em 2002 ele foi reeleito deputado estadual novamente. Ele não chegou a ser federal, mas já estavam se cogitando a hipótese de ele assumir a Secretaria de Segurança, ou ele de repente ir para governo já de frente, né, já bater de frente mesmo para governo, nem tentar federal ou coisa do tipo. Né, as especulações que rolam. Ele era de um partido, foi do Partido Liberal, se filiou durante um tempo, depois passou para o PPS, enfim. Mas a gente sabe que ele era de um partido que era, de certa forma, não fazia parte daquela coligação do governo, né, que era comandado na época pelo PMDB, do partido Eduardo Braga. Era um partido que seria um partido fora do grupo, né, do governo Eduardo Braga, né, fora da panela. Exatamente, a panela política virou uma frase clichê padrão em todos os programas eleitorais das eleições. Sempre a oposição falava deste grupo político que está no poder há 20 e tantos anos. Que agora já chega a 40 e poucos anos. Já, né? Chega a 40. Já é bizarro. E aí esse camarada fez esse programa todo, né? E qual foi a grande... O que o programa começa a abordar? Que durante uma das prisões policiais, feita pela Polícia Civil, um traficante, né, de ex-policial militar, que tinha sido preso, tentou negociar com eles uma possibilidade de talvez ser liberada, que o famoso deixa disso, vamos ficar entre nós aqui, tá aqui o teu Guaraná. E os caras levaram o cara preso, não quiseram o Guaraná dele, e esse policial militar era o Moacir, vulgo Moa. E ele disse que pertencia a uma quadrilha, né? Um grupo extremamente violento dentro de Manaus, e cujo chefe era o Wallace Souza. Né? E aí começou todo o problema da investigação em cima do Wallace Souza. Que ele comandava crimes e que a grande parte desses crimes era para fomentar matérias do próprio programa. Né? Então ficava um ciclo vicioso, né? Lindo, aí, de maravilhoso, para ser invejável. Acho que nem Ratinho nem ninguém copiou esse modelo de negócio tão de sucesso quanto ele, que foi matar os galerosos e os traficantes e gerar audiência e matéria e deixar a população mais feliz e ganhar voto e por aí vai. E isso tudo começou uma investigação absurda. E o Wallace disse que não conhecia a Moa, que não sabia quem era, e aí de repente surge uma foto onde o Moa está na piscina com o Wallace Souza. Senhor cidadão, eu quero saber, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. A série, ela fica num vai e volta, que sim, faz sim, o espectador ficar preso, no caso, né? Cada pessoa que dá um depoimento... Ou ela se contradiz, ou ela envolve mais pessoas, ou ela exclui outras. Agora, um grande puxa cólica. O que é interessante, e que deixa realmente dúvida em muita coisa, na minha opinião, é o fato do Wallace ter negado conhecer o Moa, cara. Porque, pra mim, aquilo ali, era claro que ele conhecia o Moa, pô. Não tinha como dizer que ele não conhecia o Moa. O Moa tava convivendo com ele há muito tempo. Sim. E ele ter dado aquela informação de que não conhecia ele, pra mim foi um tiro no pé. Uhum. Eu acho que se ele tivesse dito que conhecia, mas tivesse dado alguma justificativa do porquê que conhece aquela pessoa, né? Tipo, dizer que ele só tolerava ele, alguma coisa assim, beleza. Mas aí, ter mentido, cara, na minha opinião, tipo, tirou crédito dele, assim, pra qualquer coisa que ele venha dizer. A gente não, até por questão de tempo, a gente não vai explanar todo o caso nas minúcias, a gente só vai dar rapidinho por cima, né, os principais pontos. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que o documentário, qual é o tom do documentário? Vocês acharam imparcial ou parcial, com uma certa... Porque assim, quando eu vi Bandidos na TV, é um título forte. Chama atenção, bandido. Ou seja, ele já tá dizendo que... Tem duas interpretações. Primeiro, o cara tá mostrando o bandido na TV que de fato ele mostrava. Exatamente. Mesmo que mortos. Exatamente. Ou então ele tá querendo dizer que o bandido tem um programa na TV. Mas olha que interessante. Quando você vê, tipo, pra quem não é de Manaus, pra quem não conhece a história, Bandidos na TV, a primeira noção que tem é, e ler a sinopse, um programa, né, policialesco que mostrava os bandidos na TV. Pronto, vai falar sobre a história do programa. Pra quem é de Manaus, fala... É, vamos falar com o Wallace é bandido. Sim. Só sim. Que aí, interessante, ele começa o programa galgando, a série, galgando uma escadinha, mostrando toda a pretensa culpabilidade do Wallace. Só que lá pela metade ele... Brum, ele cai, ele começa a mostrar o outro lado da moeda. Sim. E ele termina a série te dando um imenso ponto de interrogação alinhado mais pro lado da versão do Wallace do que pro lado da versão do... É procurador ele ou era... Ele é... Não, é o Tomás era o procurador. O delegado era o Divanilson. Exato. Eu senti isso, não sei vocês. Eu sei, quando terminou a série, que a última frase é a do Wallace, né? E mostra todo o desenrolar da história, nas idas e vindas, diversas interligações. Eu falei, cara, é um imenso... Eu como manauara, que acompanhei essa história na época, eu morava lá, eu fiquei, cara, eu não imaginava... Que eu ia ser posto em dúvida aqui. Uhum. Né? E foi o que aconteceu. Eu fico... Assim, que nem o Leoma falou. E que nem você mesmo falou, Sherman. Não existem, né, heróis e vilões. Eu acredito que sim, ele conhecia o Mo. Eu acredito que sim, algum tipo de envolvimento ele teve. Mas eu não sei te dizer qual envolvimento ele teve. Sim. Eu acredito que não seja um envolvimento que, de repente, o procurador falou e acusou sim. abertamente... dele ter tido, mas que ele teve algum tipo de envolvimento, ele teve. Com toda certeza. Sebes, assim, a minha percepção, aí eu vou abrir espaço também pra ele dar a opinião dele, mas pra mim a série tá vendendo o seguinte: o público vai decidir. Eles deram o mesmo tempo de tela pro Tomás, como eles deram pro filho do Wallace, né, o Willace. Eles deram o mesmo tempo de tela, tanto pra defesa como pra acusação. Você escuta os dois lados com a mesma quantidade de tempo. Você escuta a versão de um filho que perdeu o pai, que está sofrendo, a versão de uma irmã que também está sofrendo, a versão de pessoas que trabalharam com ele, aquele cara lá que foi câmera, que é um moreno até, que fica falando durante um tempo, que fala que o programa era um fenômeno. A galera do programa em si, que era muito, né, idolatrava o Wallace, e você escuta também o Tomás, você escuta também o delegado, você escuta as pessoas que estavam investigando o caso ou que sabiam que tinha coisas muito erradas acontecendo, que viram em alguns momentos a equipe do programa junto com policiais agredindo alguns criminosos para confessar em crimes que não cometeram, mas que de fato eles eram criminosos, eles estavam envolvidos com tráfico, alguma coisa, só que não tinham flagrante, eles forjavam flagrante, coisa do tipo. Então assim, a série pra mim, ela diz assim: quem vai decidir é você, eu vou te mostrar os fatos, você faz a sua decisão aí em casa assistindo tudo que a gente vai te mostrar. Eu penso da mesma forma, cara, porque você fica se perguntando a motivação de algumas pessoas. Por exemplo, no finalzinho aparece uma das integrantes do programa, que é a Gisele. Pra mim ela foi a última pedra pra pôr, assim, em dúvida em relação ao Wallace, porque ela alegou que... O que tu falou, né? Que eles faziam prática, achavam flagrante, de tortura e tal, e eu acho que ela não tinha muito motivo pra estar inventando aquilo, a não ser, né, vamos lá, cogitar as possibilidades do Tomás também, tá, de alguma forma ali, sei lá, ameaçando ela, sabe lá com o quê? Sim. Forçando ela a dizer aquilo, né, mas... Aí eu já acho que já é muita teoria da conspiração também, né? E outra, Leomar, ele passa essa sensação pra ti. E em todos os momentos você passa do tipo assim, o Moa dá um depoimento. Aí você fala, ok, o depoimento do Moa diz que o Wallace tá envolvido. Novamente o Moa vai dar outro depoimento tirando o Wallace da jogada. E tu fala, pô, será que o Moa agora tá falando a verdade ou será que ele foi pressionado pelo grupo do Wallace do tipo, ó, se tu não mudar essa porra aí, a gente vai te passar. E aí você vê depois ele voltando a dar o mesmo depoimento. Aí você fala, pô, será que agora foi o Tomás que deu uma pressão nele e falou, ó, se tu não confessar o que tu já confessou e dizer que tu era tudo mentira, tirar o teu blefe, a gente vai te colocar junto com a galera que tu prendeu. Então, cara, você fica numa sinuca de bico, onde quem tá de fora fala, eu não sei, cara, eu realmente não sei qual depoimento desse cara aqui é verdadeiro. Sinuca de bico tava boa, né, cara? Porque o cara esse bicho se fudeu, porque ele tentou se proteger do jeito que pôde pra nos acréscimos do segundo tempo ele se ferrar. Ô Sherman, de repente é tudo isso que você falou. Você deu várias hipóteses. Será que o Moa querendo ferrar o Wallace porque foi pressionado ou porque queria cair fora? Pode ser. Será que depois ele foi pego pelo outro lado e foi pressionado a mentir? Pode ser também. Uhum. O louco é justamente isso. É o que é. Todas as versões podem ser verdade. Sim. É isso que é o mais assustador. E você realmente não sabe. A série não se dá o luxo de falar também do caso de Quari, né? Da questão de pedofilia. É, cara, sim. Então, mas aí, valeu tu tocar nesse assunto, entendeu? Porque esse foi o estopim, né, cara? Esse aí foi onde a parada meio que começou. Porque nessas... assim, pra quem é de fora de Manaus e tá ouvindo a gente, de repente, ou até pra quem tá morando aqui, mas, sei lá, vive numa bolha ou tá morando aqui há pouco tempo, Manaus é uma cidade, assim, a gente acha pequena, cara. De alguma forma a gente se conhece ou tem amigos em comum. Não tem jeito. Então eu vou até evitar de tocar alguns nomes, porque em algumas pessoas, né, tem contato com esse grupo, ou tá envolvido com uma pessoa da produção, alguns amigos estão envolvidos com a política. Então evitar de tocar qualquer tipo de nome pra, né, enfim, pra de repente a gente não receber uma cartinha aí. Mas, cara, o que a gente sabe é que o programa do Wallace tinha uma grande repercussão nos interiores. Isso é fato. O interior de Manaus assistia carregado a TV Rio Negro com o programa do Canal Livre. Chegou as denúncias no programa dele sobre os casos de pedofilia em Coari do Adail Pinheiro. Ele começou a investigar esse caso e descobriu que o negócio era um pouco mais fundo do que ele esperava, que tinha gente do alto escalão político amazonense envolvido nisso, além de Adail. Além disso, tinha desvio de verba de royalty, tinha desvio de um monte de outras coisas envolvendo o gasoduto de Coari. O cara começou a investigar em cima disso e criou uma CPI enorme que ia, desculpa a expressão, fuder metade do grupo político de Manaus, assim, ou mais da metade. Muita gente ia se lascar nisso aí, cara. E ia ser talvez tão grande quanto o início da Operação Lava Jato da vida, sabe? Seria uma coisa para derrubar muita gente. Começou esse problema. E aí a galera especula que, neste momento, começou o grupo político vigente, né? Que agora não, ele não é mais governador, ele é senador. E atacar a situação toda, tirar o cara da jogada, etc. Então rolou essas brigas todas. Rolou toda essa situação que a gente viu. Ah, forja flagrante, tira o cara da jogada, faz isso, faz aquilo. Você tá falando do paraense, né? Exatamente, cara. Aquele que comemorou a sua reeleição mais do que comemorou, acho que, o título do time dele, cara. Eu nunca vi cara comemorar tanto uma reeleição. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Pra quem não é de Manaus, quem ver a série vai saber quem é que a gente tá falando, porque eles citam o nome dele abertamente. Pra quem não é de Manaus, basta ver o Tomás atrás dele, né, nos vídeos antigos, atrás dele tem um quadro de um governador. Isso. Você olha pra esse quadro, você vai saber de quem é que a gente tá falando. E pra quem é de Manaus, eu sugiro a gente começar a usar essa alcunha, a gente pode chamar ele de Cadeirudo. Que era a alcunha dele. Cadeirudo. O Cadeirudo. É, o Cadeirudo. Só finalizando, a bronca toda da CPI, né, da pedofilia, e começou a estourar uma situação extremamente delicada. O que que a gente sabe, tá? Agora, uma coisa assim, abre aspas, exclusiva, pra jogar aqui no Apenas um Cash. A gente sabe também que nesse mesmo período, mais ou menos por volta do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a facção do Comando Vermelho começou a se interessar ainda mais pela fronteira de Manaus, por conta, enfim, né, de rota de tráfico e etc. Isso é sabido, isso está em autos de processo, basta você pesquisar, isso não é nenhum mistério. Tá? Isso começou no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E vieram para cá algumas pessoas com o conceito de crime organizado que o Comando Vermelho tem. Tá? Então, uma coisa mais séria, uma coisa que não é feito por galeritozinho da beira de um igarapé do 40 que trafica droga, que nem o Frank do 40, o Frankzinho do 40 que foi assassinado. Uma coisa extremamente organizada, que é como a Família do Norte é hoje, com mais de 200, 300 mil pessoas envolvidas. Então, esse grupo, quando veio pra cá, pra Manaus, eles começaram a falar: olha, a gente precisa organizar isso aqui e a gente precisa colocar isso aqui. Porra, vocês não podem ser essa loucura aqui não, cara. Vocês estão parecendo, sei lá, vocês estão parecendo criança, entendeu? Juvenil, assim. Você tem que ser organizado. Não é porque é do crime que vai ser bagunçado. Isso está em autos de processo também, basta ler. e começaram-se as mortes, cara. Teve início as mortes, né? Teve início a morte do Bebeto, teve início a morte do Bebetinho, vulgo também Casca, que cheguei a conhecer como adolescente, morava próximo da casa do Bebetinho, então são coisas que eu vi, ninguém me contou, né? Chegamos a ver depois a morte do Frank do 40, o Frankzinho do 40, o Keia, que comandava toda a região do Coroado, quase foi assassinado, não foi, porque nessa hora foi preso, depois se converteu e hoje em dia é um cara trabalhador, empresário e tudo mais. Ele conta essa história dele por lá, pelo Coroado também. Então tinham alguns traficantes fortes em ponto estratégico da cidade, e esses caras foram todos assassinados. E a gente sabe também, porque, novamente, tá? Não é especulação, isso é em autos de processo. Está lá dizendo que foi quando a facção Família do Norte começou a se reunir. Vamos tirar esses traficantes e vamos comandar essa situação toda. Sharma, sabe o que parece isso? Me lembra muito o modus operandi que aconteceu no Rio de Janeiro, quando as milícias começaram a dominar os pontos de tráfico. Exato, cara. Até então, os traficantes das regiões, que eram, vá lá, eram traficantes, eram bandidos, mas eram, entre aspas, pé de chinelo, sem organização, cara não sabia tirar direito, amadores. Quando chegou caras que tiveram treinamento militar, treinamento de polícia, falou, não, peraí, agora a gente vai assumir essa porra, é a profissionalização do negócio, digamos assim. E é o que aconteceu. Uma coisa que... Porque assim, novamente, né, nós três somos de Manaus, né, mas a gente tem ouvintes fora de Manaus. Eu, inclusive, não moro mais em Manaus, né. Mas assim, quando eu falo de Manaus, a ignorância é tanta no Brasil que dirá lá fora. Às vezes, nem tanto, que o cara de fora conhece mais de Manaus do que o próprio brasileiro. Exatamente. Que os caras acham que em Manaus ainda é oca, casa de índio, palafita, enfim, né? Uhum. Teve uma pessoa que me perguntou outra semana se tinha shopping em Manaus, né? Mas me perguntou de maneira séria. Tem shopping em Manaus? Eu falei, tem, cara. Sabe, então, sabe, quando a gente fala essas coisas... as pessoas não entendem. Mas o que acontece nessa questão da profissionalização do crime? É uma coisa que assim, na nossa geração, eu tenho 38, o Sherman tem 34, né, Sherman? 33. 33, o Alemão tem quanto, Alemão? 32. 30, beleza, a gente é da mesma geração. A gente foi criado numa época que a gente sabia que tinha um crime, mas Manaus tinha aquela aura de cidade segura. Não, aqui é seguro. Você uhum. pode ficar na rua até mais tarde. Sim, sim. Tem assalto? Tem, mas é só em determinados locais, que é bem diferente de hoje em dia. Bom, então a gente tá mais ou menos num pé da história em que teve todas as acusações. Quem for assistir a série vai ver isso bem, como tem uma reviravolta de informações entrando e saindo. Só pra finalizar mesmo, o Wallace morreu, o Moa morreu. O filho do Wallace chegou a ser preso, né? Está preso ainda, meio, né? Está preso, né? Esse é um dos pontos chaves da história, que até então tava assim, toma lá da cá. O Sim. Wallace fazia uma acusação contra o Wallace, logo tinha uma contraprova a favor, ficava, né? Mas quando teve aquela parte que eles chegam na casa do Wallace, acham armamento, acham um monte de coisa, dinheiro, aí eu falei, aí... Cara, isso aí foi foda, entendeu? Não tem não, como. Cara, e o agora, lance assim... da polícia entrar na marra, e o irmão dele, o Carlos, tava possesso lá, tal. O cara foi muito doido aquilo. Tem um papel dentro do cofre, né, com armamento, com tudo isso, que ele falou que era uma denúncia que ele ia fazer no programa, que tava dentro do cofre. E tem algumas outras coisas também que pegam, munição dentro do quarto do Rafael e coisas do tipo e tal. Cara, eu cheguei a ver o Rafael algumas vezes nas noites manauaras, né? Eu era moleque, então a gente ia direto pra... Ali na João Valério, não, na Pará, no final da Pará, chegando na Maceió, onde tem hoje em dia Real Bebidas e tudo mais... Ali naquela esquina, no cantinho direito da Pará, tinha uma lan house na época, era um fenômeno lan house, todo mundo ia jogar Counter-Strike, e a gente jogava ali, o nome da lan house era Jungle Lan House. O Rafael vivia lá, cara, a gente volta e meia via ele por lá, ele era aqueles playboyzinho pedante mesmo, que se achava e tal, ele demonstra isso, inclusive na série, liga pro meu pai aí, não sei o que e tal. Ele tinha essa parada, então não era mistério, né? A gente sabia como ele, que era, né? Quem encontrou o Rafael no porão do Alemão, qualquer coisa do tipo, isso aí é o Rafael, filho do Wallace Souza, era intocável, coisa do tipo, segurança e etc, né? A gente sabia como as coisas operavam. E aí aquilo ali, cara, foi ladeira abaixo. Então muita gente que defende, inclusive o Luiz Castro, que é senador hoje em dia também, na época era deputado, disse que achava que o Rafael era um cara que estava envolvido com crime, com bandidagem, e que de fato o Rafael matou o traficante que era lá do bairro do São Jorge, que era a rixa antiga do Wallace, porque esse traficante foi o cara que responsável pela morte do irmão dele, que era viciado, meio que pra se vingar, né? Isso é abordado da série também, e que o Wallace meio que fez vista grossa pro filho, né? E falou assim, ah, meu filho tá envolvido em algumas merdas, mas ele errou e tal, não sei o quê. Só que o Wallace em si, ele não era tão envolvido assim, né? Essa é uma possibilidade que o Luiz Castro defende e tudo mais. Quem vê a série percebe que, cara, não, como eu disse no início, não tem santo nessa história. Não tem nenhum Jesus Cristo ali, não tem ninguém que fala, ah, ele foi extremamente, nossa, foi injustiçado, olha só e tal. Ah, ele ajudava muito os pobres. Tá, cara, mas desculpa, uma coisa não justifica a outra. Não é porque ele ajudava muita gente, era um cara extremamente, amparava a comunidade carente, que ele tinha direito de fazer o que ele fez ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, assistam, a série vale muito a pena. Eu acho que é uma pegada bem legal, retrata bem a cidade de Manaus, mostra muita coisa que acontecia e mostra o início da facção da família do Norte, né? Quando que surgiu. Isso aí, como eu disse lá, tá? Não é opinião do Sherman, não é opinião do Eliomar ou do Sebes ou do Apenas Um Cash. Tá em autos do processo, tá? Sobre a família do Norte, quando o Zé Roberto foi preso, mostrando que ela se iniciou neste mesmo período que eles foram responsáveis pelos crimes de morte dos traficantes, inclusive aquela mala que é encontrada no último episódio, com o Frankzinho do 40 todo decepado lá dentro, foi o pessoal da família do Norte para dar um recado aos outros traficantes, falando, ó, ou vocês vão embora, entendeu? E a gente vai assumir o ponto de droga de vocês, a boca de fumo, a zona, território, ou vocês vão ter o mesmo destino do Frankzinho e do Bebetinho e do Bebeto, etc. Porque a gente tá matando todo mundo. Agora, lógico que é muito conveniente você colocar isso na conta do mesmo cara que tá sendo investigado por outras coisas. E aí, por aí vai, cara. Exato. Eu acho que a gente pode resumir toda essa história como cobra engolindo cobra. É por aí. Vem uma cobra engole, vem outra maior engolindo ainda. E por aí vai. Ei, você que brilha na escuridão, perdido na confusão, bailar comigo essa canção. Ei, você que brilha na escuridão. Tá aí um pequeno resumo, bem pequeno mesmo, né? Que nem o Sherman falou, a gente recomenda vocês assistirem a série, tá na Netflix aí. Há boatos, né? Que vai ter uma segunda temporada, não, logicamente não sobre o caso Wallace que tem encerrado, mas provavelmente sobre algum outro caso que tenha reverberado, não necessariamente na cidade de Manaus, e sim no país. Mas como o nosso foco aqui é Manaus, e agora eu vou dar a palavra ao Sherman, a gente vai falar de um segundo caso, esse eu não conhecia. E pelos requintes de crueldade que teve nele e até de, assim, incredulidade, que é uma coisa muito louca, acho que vale a pena ser dito e ser explicado. Então vai lá, Sherman. Beleza, então, eu tô trabalhando, como o próprio Sebes falou e o Elmar também, a gente comentou aqui, que numa produção de um podcast estilo storytelling, mais imersivo para quem é de Manaus ou para quem é de fora, mas eu queria produzir isso aqui com casos daqui e de crimes que ocorreram aqui. É uma coisa assim, galera, eu não sou psicopata, eu não sou, faço apologia ao crime ou coisa do tipo, mas histórias intrigantes que tem um desfecho duvidoso, onde você não sabe quem foi de fato inocente ou culpado, elas de fato me chamam a atenção e eu gosto de ler sobre esse material e saber até que ponto as coisas foram desenvolvendo. Entre elas me chamou a atenção o caso Delmo. Para quem não sabe, Eu fui gerente de livraria dentro de Manaus, e nessa livraria onde eu trabalhava, eu tive contato com o livro do autor, né? Aí eu vou dar os créditos ao autor, porque ele está servindo de matéria de pesquisa para mim, Durango Duarte. Né? Durango Duarte é um gaúcho que é radicado aqui em Manaus, cara, trabalha com publicidade, marketing, etc. E a gente já bateu um papo, já trocou uma ideia, e vai bater outros papos também, porque ficaram algumas dúvidas sobre um livro que ele lançou, intitulado O Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus. Esse crime ocorreu em 1952 com o jovem Delmo Pereira, de 17 para 18 anos. Tá? O que que aconteceu? Delmo era um filho, um playboy da época, né, por assim dizer, filho de um empresário chamado Roberto Pereira, que tinha uma serraria na região da Cachoeirinha, chamada Serraria Pereira. E o Delmo estava numa noitada do dia 31 de janeiro para tomar suas cervejas, suas cachaças, e continuar a noite. Ele teve a brilhante ideia de ir na serraria do pai durante a noite, a madrugada, e tirar dinheiro do caixa da serraria. Chegando lá, ele agrediu o vigia e, deixando ele inconsciente, pegou um revólver do segurança, um 38, entrou num táxi, que na época era chamado de chofer, e foi para a estrada de Campos Sales. No caminho tinha uns botequim e tudo mais e tal. Eles pararam por ali para tomar uma cerveja, coisa do tipo, e o taxista com ele. Lá por tantas da madrugada, o taxista foi assassinado e enrolado num fio de arame farpado, e o táxi foi abandonado. E o Delmo retorna para casa. Na mesma manhã do dia seguinte, do dia 1 de fevereiro, Delmo se apresenta à delegacia com o pai e o advogado, informando que ele é o autor do crime que aconteceu, que ele matou o taxista e agrediu o vigia. Entretanto, o Delmo, durante seu depoimento, ele diz que estava fazendo tudo sozinho. Porém, há testemunhas dizendo que viram o Delmo no táxi com mais duas pessoas. O vigia alega que tinha mais gente além do Delmo que agrediu ele. Delmo faz um novo depoimento dizendo que tinha comparsas, mas que tinha medo de entregá-los, porque poderia ser assassinado pelos mesmos ou deixar a família em perigo. Delmo muda o depoimento e diz que não tinha comparsas, e que falou que tinha comparsas porque a polícia estava pedindo para entregar o nome de outras pessoas, e ele dizia fulano de tal, beltrano de tal, envolvendo na situação. Delmo novamente dá um novo depoimento pedindo para o delegado se garantir que ele vai continuar vivo, que ele entrega o nome das pessoas. A casa do Delmo recebe ligação informando que, se ele entregar qualquer pessoa envolvida no crime, eles vão matar toda a família, que era a madrasta, o irmão do Delmo, a irmã, o pai, etc. Nós estamos falando em 1952, tá, pessoal? Então, uma época que telefone era uma coisa muito rara na cidade, era após período áureo da borracha, pós Segunda Guerra, Manaus estava em decadência, o governador era o Álvaro Baia, o mesmo que dá o nome ao Bolevar, e era pré-golpe de 64, né? Então, não tinha bem um prefeito na cidade, o governador morava ali no palácio do governador mesmo, na 7 de setembro, enfim. A Delmo se submete entre vários depoimentos, se contradizendo e dizendo que tinha e que não tinha participação de terceiros, e assumindo a autoria dos crimes, etc., fazendo reconstituição do crime, inclusive, pegaram o garoto, levaram ele lá pra estrada e falaram: ó, fala aí como foi que tu matou o cara, e ele mostrando tudo e tal. O Delmo se submete que, pasmem, na época isso era ok, poderia ser feito com qualquer pessoa, a receber o soro da verdade. Injetam duas drogas no garoto, lá na Beneficente Portuguesa, por volta das 6 da noite, e o garoto começa a dar um depoimento falando sobre, para saber se de fato ele estaria falando a verdade ou mentira, ou seja, esse depoimento seria um depoimento válido. Tinha a presença de advogado da associação de taxistas, tinha a presença do delegado de polícia, do investigador, do advogado do Delmo, do pai do Delmo, enfim, estava todo mundo ali vendo o garoto ser injetado duas drogas na veia para dar um depoimento diante do soro da verdade. Ele disse que de fato não teve participação de mais ninguém, que ele fez tudo sozinho. Saindo da Beneficente Portuguesa, a ambulância que fazia o comboio do Delmo até a delegacia foi tomada de assalto, e mais ou menos 30 e poucos taxistas tiraram ele de dentro da ambulância e levaram ele para uma estrada e trucidaram o garoto. Enfiaram faca na costa, cortaram o abdômen dele, enfiaram uma faca na costa e puxaram até a região do cóccix. Tiraram As vísceras do Delmo enrolaram no pescoço, cortaram a genitália, deram lambada de fio elétrico, urinaram nele, fizeram o cara, estragaram o corpo do garoto, entendeu? De todas as formas possíveis. E nessa brincadeira, a polícia chegou lá na hora do ato, porque, né, enfim, a ambulância foi, o garoto foi sequestrado, levaram não sei pra onde, aí foram avisar não sei quem, que foi avisar não sei quem, até a polícia chegou lá, já tinham feito tudo isso. E aí levaram e prenderam todos os chofés que estavam lá, né? Quando eu falo chofé, por favor, taxista, porque era o termo usado na época. Todas essas pessoas que estavam lá, 27 pessoas foram réus do processo. E 27 pessoas foram condenadas como réu do processo. É o maior caso de réus, né? O número de morros de réus condenados no processo dentro do Brasil. Dentro do júri popular... Isso é bem raro, porque das muitas vezes que eu ouvi casos de linchamento, whatever, sim, assim, tipo, mas aí, exato, beleza, mas aí, os populares lincharam o cara aí. O garoto, só que aí, exato, só que aí qual foi a parada? Ele de criminoso virou vítima, porque ele era estudante, então a classe estudantil começou a apoiar o garoto, falando que ele merecia um julgamento justo, aquela coisa toda. Ficaram todo mundo barbarizado pelo requinte de crueldade que o crime foi cometido, né? Da forma como o fizeram, e ele virou vítima, e, entendeu? E começou a virar toda uma comoção popular da época a respeito disso. Dentre o júri popular tinha pessoas extremamente conhecidas, assim, de nome por nós. Então, por exemplo, dentre eles estava Moura Tapajós, que é o doutor que deu o nome à maternidade, que tá lá. Então, dentre essas pessoas também estava o irmão do pai do general, que é vice-presidente, Hamilton Mourão. Os pais do general Hamilton Mourão eram amazonenses, e o irmão dele foi um dos caras que estavam lá. Então, você vai lendo, você vai linkando os nomes com as pessoas de hoje em dia. E o processo findou em cima disso. Lógico, eu não vou me aprofundar ainda mais, porque isso vai ser trabalhado no próprio podcast, né, pra galera ouvir. Como que findou todo o processo e todo o caso do Delmo, né? Demoraram 2 anos e pouco, então tem muita coisa para ser contada. Tem gente que viu o Delmo em tal ponto, tem gente que viu eles organizando um crime de assalto da serraria. Cara, enfim, ficou muito louco tudo isso, mas é um crime que chamou atenção. E de fato, o trabalho é justamente parecido com esse da série. Eu vou relatar os fatos que ocorreram na época. Infelizmente, eu não tenho depoimento nem autos de processo, porque, enfim, nós estamos falando de 1952. O que eu tenho são o material do livro do Durango, do Arche, que são recortes muito bem feitos, tá? Merece aí todos os aplausos e indicação de recomendação de leitura. O livro O Caso Delmo, do Durango, que tem os recortes da época sobre o caso. Só que eu também, cara, assim, a ideia do Durango foi não pegar depoimento de pessoas porque achava que a memória delas estaria falha ou trairia elas. Porém, Sebes e Eliomar, durante uma tarde na casa de meu avô, que mora na rua Lima Bacuri, ali próximo da Balaco Blacon, eu batendo papo com ele. Meu avô nasceu e se criou aqui em Manaus, ele tem 81 anos. E aí eu falei, vô, eu tô lendo e tô estudando, pretendendo fazer um trabalho, que meu avô não entende nada de internet, sabe nem que diabo é podcast. Tô fazendo um trabalho e tudo mais e tal, sobre o caso Delmo. O senhor lembra desse caso? Ele falou, eu conheci o Delmo. Aí nessa hora eu puxei o gravador e comecei a conversar com meu avô, pra saber qual era a percepção dele da época, o que ele lembrava, o que tinha sido falado. E ele falou muita coisa, cara. Falou a respeito dos chofés, falou tudo, assim, muita coisa que ele lembra, que ele se recorda, e então vai ficar um material bem legal para ser divulgado. Massa, porque deve ter sido um caso que reverberou na sociedade inteira. Então, assim como a gente tá falando agora do caso Wallace, que virou série, a gente vai falar de um outro caso daqui a pouco, que também ficou muito famoso na época em Manaus. Sim. Na época do teu avô, isso deve ter sido, meu Deus. E outra, Sebes, o assunto do momento. Uma das coisas interessantes, a revista de maior circulação dentro do país na época, que era como se fosse, sei lá, vamos pegar aí, tá, clichêzão assim, uma veja da época, era chamada O Cruzeiro. Essa revista, O Cruzeiro. E o caso Delmo foi capa do Cruzeiro, acho que durante algumas edições, cara. Então, assim, o Brasil inteiro teve conhecimento do caso, né? De um moleque que foi assassinado por 27 chofés suspeito de um crime, porque até então não ficou provado se foi ele que de fato matou ou não. Entendeu? Então, por exemplo, meu avô fala que pra ele o Delmo não matou o taxista, porque foi outras pessoas, porque o Delmo não teria condição, ele era franzino, ele não conseguiria enrolar o cara num arame farpado, entendeu? O taxista tinha quase 90 quilos, cara, e o moleque era magrinho, não conseguiria, entendeu? Então, assim, é muito louco, cara. Vai ser legal, vai ser bacana trabalhar. Duas coisas, cara, me falou aí. Primeiro, soro da verdade. Usaram, na verdade, fazer usaram, verdade. Usaram, cara. E segundo, que classe trabalhadora unida, hein, mano? E eu dou um adendo de mais duas coisas. Primeiro, a fama dos taxistas em Manaus não é à toa. Uhum. Desde eu lembro na época, assim, ó, no México o cara era taxista. Na mesma época, que porra é essa de taxista? Agora, sabendo dessa história, você sabe que tem todo um lastro. Uma origem, de, né? Exato, cara, exato. De uma origem. Sim, por sim, que os caras são tão unidos e por que os caras são tão temidos, eu diria. Sim, e até em alguns pontos, que hoje em dia já existe Uber, né? Então isso tá ficando no passado. Mas porque em alguns pontos os caras são até muito odiados. Tem sim. bairros em Manaus que na época taxista não entrava. Uhum. Tanto que, ó, Oliveira Machado e algumas regiões da Compensa, principalmente onde a concentração maior da família do Norte, tem, até hoje, cara, táxi dificilmente circula, só se for de vidro baixo. O motoqueiro é obrigado a andar sem capacete, porque eles querem saber quem é que tá na moto, entendeu? Senão, né, você sabe o que que acontece, e, enfim. Mas, cara, o caso, voltando à história do caso, o caso repercutiu na época pra caramba. É, o que o Elion Mai falou também, eu fiquei exatamente nessa pilha, falei, caralho, usaram soro da verdade no cara, velho, entendeu? Mas sabe o que eu acho, Sherman? Eu acho assim, é pós-guerra, Segunda Guerra Mundial se usou muito esses artifícios, então... Sim. Não vou dizer que tava permitido, mas era uma tecnologia, né? Sim, sim, se mostrou eficiente, cara. Dos caras, por que não? Vamos colocar aí... Foda-se. Aí eu, inclusive, bati um papo com pessoas da área da saúde, né, que poderiam me falar um pouco sobre as duas drogas. Eu tenho o nome das duas drogas, né, a escopolamina e a... que é pentenona, um negócio assim. É penta, é com penta. É, e essas duas juntas, a escopolamina é praticamente um buscopan, cara, entendeu? Então, assim... A dosagem que era parada, porque deixava a pessoa meio sonolenta, né, perdendo um pouco dos sentidos, então eles dizem que seria muito difícil a pessoa elaborar uma mentira, entendeu? Ou conseguir pelo menos sustentar aquela história inverídica, porque a partir do momento que a mente da pessoa sob efeito químico estava sedada, ela não conseguiria ter esse processo cognitivo de sustentar uma história que não era verdade se você ficasse sabatinando ela repetidas vezes, entendeu? Mas como foi? Aí ela conta e você fala, me conta de novo, como foi? E aí você ia pegando detalhes onde ela ia retirando as sujeiras, né? Aquilo ali que ela tá fingindo acontecer, ou detalhes que ela tá incluindo na história que não são verdades, ela vai esquecendo de colocar. Então era muito mais um trabalho do cara que tava fazendo né, ouvindo o interrogatório, exato, exato. Montar depois a peça inteira e falar, não, realmente, a verdade é essa daqui. Interessante. E aí entra, eu conversei com alguém da área da saúde para conversar sobre isso, sobre a história dessa droga, onde que ela foi usada e tudo mais. Se existia uma legalidade dentro desse ato, né, juridicamente falando, se você poderia pegar um suspeito de um crime e drogar ele pra saber se a confissão dele fazia sentido, e outras coisas, mas a gente tá falando de 52, e aí eu já tinha batido um papo contigo sobre isso. A gente tem pouca materialidade de prova, a gente tem recorte de jornal, a gente, meu avô ainda tá lúcido, graças a Deus, mas a gente também não pode confiar numa memória que tem mais de 60 anos, entendeu? Assim, de história. De 52 pra cá, entendeu? Então, é complicado você confiar em detalhes minuciosos do que aconteceu naquela época, baseado em memórias. Então, você vai pegar o que são relatos. E você não tem autos de processo. Então, você tem opinião da mídia, né? Opinião pública. E aí, cara... você vê, volta e meia, jornalista da época tacando porrada na polícia porque não desvenda o caso, não consegue chegar e falar assim, olha, o Delmo fez sozinho ou o Delmo estava acompanhado. Eles ficam pressionando a polícia, porque a polícia não consegue desvendar isso. E depois que o Delmo é assassinado, eles partem para cima da polícia novamente porque permitiram que o Delmo fosse assassinado. Fica aí então, vai ter link no final na postagem desse episódio, levando lá pro projeto do Sherman, falando sobre isso. A gente vai falar no final do episódio com mais detalhes sobre isso daí. gente vai agora pro último caso da noite. Será que a gente pode falar assim? Que esse, pra a gente que tem 30 e poucos anos, vai lembrar bem. Acho que até quem deva ter 20, talvez lembre um pouco, que devia ter uns 10 anos na época. Com certeza. Reverberou bastante. E assim, não é uma coisa que teve o seu impacto na época imediato, mas isso foi se alastrando. Porque o caso demorou muito tempo e foi tendo consequências no decorrer dos anos. Até bem pouco tempo atrás ainda teve coisa rolando nesse caso. Que é o caso Fred. Né? Novamente, Sherman, dê a luz aí. O que, que aconteceu? Então, cara, caso Fred, né? Caso Fred, ele na época era moleque, né? Não lembro quantos anos eu tinha de fato, mas ele foi, pô, em 2001, então tinha por volta de uns 15 anos, não lembro com exatidão quando que começou. E ele ficou muito conhecido, né, porque o processo é recente, então tem autos de processo. Para quem quiser ler e fazer o dever de casa comigo aí, aceito voluntários, tá, que estejam ouvindo e estejam interessados a participar. São 5 mil páginas, tá, do processo. É uma bíblia para você ler. O Fred Fernandes Júnior, da história da morte, que foi envolvido na morte da universitária, sua namorada, Daniele Damasceno. Tá? A parada foi muito louca, porque, segundo, né, como que conta, ela foi assassinada durante, digamos aí, uma orgia de drogas. Estava numa casa de alguém e a galera estava fazendo aquela, né, uma reunião para consumo de drogas e bebidas, etc e tal. E a Daniele foi degolada, cara, nesse processo todo. Então, assim, alguém foi lá e passou a faca no pescoço da Daniele. Fica muito louco essa história, porque a Daniele Damasceno, ela já, assim, quem conhecia, tinha algumas pessoas próximas a ela e tal, falava que ela não era, assim, muito flor que se cheire, no sentido de ela era bem porra louca, assim, entendeu? Os comentários que tinham da galera da época, né? Eu queria fazer uma pequena inserção aqui nesse ponto, porque isso, nessa época eu tava em Manaus, eu saía bastante nessa época. E que nem você falou mais cedo, Manaus, apesar de ser uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes, as pessoas quando saem na noite acabam se encontrando nos mesmos locais, então meio que todo mundo se conhece ali de vista. Negócio até gozado isso. E nessa época, eu lembro como se fosse hoje, ia ter um show do Soweto, acho que era do Soweto. Olha só, cara, eu ia em show de banda de pagode. Só que eu lembro que nesse show, quando a gente tava na plateia circulando, tomando cerveja, tava eu e meus dois amigos, eu conheci essa menina. Olha só. E um colega meu, que eu vou omitir o nome dele agora. Certo. Ele tava do meu lado e falou: olha, essa daqui é. Como era o nome dela que você falou? Daniele. Daniele, essa aqui é Dani. Tá, eu falei, pô, mulher bonita. Bonita. Bonita, bonita. Gostosa pra caralho, sabe? E a mulher atraente, sabe? Agora sim, você via no olhar dela lascívia, sabe? E ela tava falando com um monte de homens, assim, sabe? Mas tipo, meio que sabe quando um cara é pegador e ele tá olhando pra todas as mulheres e se vê uma mulher, ele bate o olho, ele fixa? Ela te conseguia olhar pra todos os homens do local. Eu lembro que a gente chegou junto, foi conversar com ela, ele apresentei, dei um beijo nela e tal. E ela ficou assim olhando pra gente e tal, sabe? E eu não tenho uma certa aura de lascívia nela, sabe? Falei, pô, cara, quem é essa mina e tal? Falei, não, essa mina tá... Aí ele me falou, lembro que a gente subiu pra arquibancada na época. Ele falou, essa mina é muito louca, ela fuma, ela cheira, ela bebe, ela fode. Tal, e outro exato. Amigo meu falou, tudo isso, mesmo tendo namorado, entre aspas, o corno do namorado dela, que é morto de apaixonado. Beleza, ponto. Tem essa história, eu escutei isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, que coisa, né, cara? O cara namorando com uma menina bonita e tal, mas que adianta? Cara, né? Exato. Aí a história fica muito louca, sabe? Porque assim, a Daniela foi morta, o Fred assumiu a autoria do crime e degolou ela com um cara, aqueles, sabe aqueles cutelo? Faca tipo cutela, e disse que foi com aquilo, velho. Então tu já imagina que, cara, foi na base da pancada, entendeu? Não foi uma coisa assim do tipo, eu vou degolar ela cortando como se eu estivesse cortando um tocinho, cara. E ele parece, isso, ou seja, todo mundo muito louco de drogas, você tava tendo ritual, de alguma outra coisa, de magia negra, de brincadeira do copo, alguma coisa, ninguém sabe, velho. Eu sei que a galera curtia essas paradas, entendeu? De ocultismo, também era falado sobre isso. Só que ele diz que teve mais pessoas envolvidas além dele. Ele teve ajuda, né? Com mais dois rapazes que estavam lá na situação. Um deles, entre os rapazes, seria um filho de um oficial da Polícia Militar. Não sei qual é a patente, não sei qual o nome, tá nos autos do processo, prefiro não falar nada, tá? Então, porque a coisa é recente e teve muita morte envolvida. Os pais da Danielle, eles acreditam que o Fred não matou a filha. Os pais da Danielle, tá? Em algumas entrevistas, coisas do tipo. O pai do Fred conseguiu uma testemunha para falar sobre isso, que envolvia que o filho dele meio que não era 100% o autor do crime, único e exclusivo, tinha mais pessoas, o que poderia atenuar a pena ou qualquer coisa do tipo, porque tem a questão do dolo, né? Tem a questão da... enfim. E aí, cara, depois que ele visitou o Fred na cadeia, que ele estava na penitenciária ali do centro, ele passou pela Duque de Caxias, na Praça 14, e ele foi assassinado dentro do carro, o pai do Fred, no mesmo ano. E o tio do Fred começou a achar que os pais da Dani teriam algum envolvimento, e depois ele viu que ele não tinha, e morreu gente de outro lado, da família do policial. Cara, eu sei que teve mais, assim, se eu não estou enganado, foram 5 ou 6 de pessoas se degladiando, famílias se matando. Foi escalando. Pra... foi aumentando, né? Exato, cara. Foi escalonando a coisa. Pra eliminar testemunha, ou pra se vingar, ou pra não deixar barato, ou porque tava morrendo de ódio, enfim. Não é fácil. É um crime extremamente delicado pra se falar, porque tecnicamente ele é recente. Tem. Sei lá, ele agora finalizou. Não tem, acho que não tem 7 anos que ele finalizou. 5 anos, não sei. Que foi encerrado o caso. Eu sei que em 2013, o pai da Danielle chegou, foi quando ele chegou a falar que não, ele não acreditava que o Fred tinha matado a filha, né? Então, a coisa aconteceu recente por aqui. O Fred tá vivo até hoje, tá? Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Ele já cumpriu parte da pena em regime fechado, mas agora ele tá no aberto, né? Estudou, se formou, ele é pastor evangélico hoje em dia. Ele não fala a respeito de nada sobre isso. Tá, eu vou tentar, como eu falei pra te conversar com o Fred, ver se de repente ele tem interesse em falar alguma coisa, mas possivelmente há uma recusa. O processo tem 12 volumes, cara, tem 5 mil páginas, porque novamente a gente tem o caso, abre aspas, de um possível mistério, né? A coisa não foi elucidada 100%, a gente não sabe se o Fred, se foi 100% a autoria dele, se ele teve participação, se ele não teve participação e assumiu a bronca por pressão, por qualquer coisa do tipo, a gente não sabe. É louco, cara, porque aí começa a misturar a história real mesmo que tá nos autos com a nossa própria experiência pessoal, que nem eu relatei, eu cheguei a conhecer a menina, né? Sim. Não conheci o cara, mas uma colega minha estudou junto com ele, se não me engano ele era do La Salle, se não me engano. Acho que ele era do La Salle, algum colégio particular ele era. Era os La Salle, Dom Bosco, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. E essa é a minha colega, que inclusive era minha vizinha na época, que ela falou, não, eu estudei com o Fred, eu conheço o Fred. Ele era morto de apaixonado pela Danielle, sabe? Morria de ciúmes dela. E assim, casava a questão do crime passional. Mas aquela coisa, né? Peça rara. E o cara continua apaixonado. Será mesmo? E os requintes, como se deu o crime e tal. E a pá de merda que veio depois, né? Sim, cara. Mas uma coisa que me choca muito, nos 3 casos citados, tanto o primeiro do Wallace, o segundo do Delmo, que já, né, foi no século passado, e agora, esse mais recente, é o requinte de crueldade, velho. Não basta matar, você mata, arranca as vísceras, você mata, você degola, cara, arranca a cabeça. Exato. Meu Deus, velho, eu fico pensando, cara, em comparação com outros casos que tiveram no próprio Brasil, tá, tem a questão, por exemplo, maníaco do parque, estuprava e matava. Uhum. Mas o cara não arregaçava o cadáver. A pessoa chega a fazer isso tudo. É porque, eu imagino, né? Também em caso de doença mental, né? Mas, digamos assim, em questões normais. É porque a pessoa tem algum envolvimento emocional, pô. Aquilo ali é tipo um ódio, uma mágoa, alguma coisa. É muito louco. E também tem uma parada, Leomar, que eu vou abordar no podcast, que é o caso do Delmo especificamente. Quando envolve mais um grupo, tá? Quando envolve um grupo cometendo um crime ou uma barbaridade, o ser humano existe um estudo, né? Assim, psicológico em cima disso, etc., que quando você está movido dentro de um grupo a cometer determinado tipo de atos e tudo mais, é muito mais fácil você cometer uma barbaridade, porque é o grupo inteiro que está envolvido, entendeu? Eles agem como uma manada. É tipo quando você vê aquelas confusões de torcida organizada, que tem aquelas loucura, quando você vê assim grandes grupos e tudo mais e tal, o indivíduo ele meio que perde a identidade, sabe, da coisa, e começa a criar uma barbaridade que o cara olha e fala assim, cara, talvez ele sozinho ele não faria isso. Mas como ele tá em grupo, não pega individualmente, pega por grupo, né? Então, foi os estatistas. Vamos levar em consideração também o que tu falou, né? Do excesso de álcool e droga. No caso do Fred, ainda, sim. Meio pensativo em relação à magia negra, mas ok. Porque a galera fala, porque teve... Enfim, né? Uma decapitação, mas... A gente acha que é só, pelo menos tu lendo o processo, tu acha que foi só loucura mesmo da galera na hora, enfim, né, não sabe se teve uma briga, se não teve, a coisa é meio nublada, você não consegue enxergar 100% claro, mas a ideia é essa, cara, novamente, a ideia, tá, de abordar coisas sobre essas é aquela, né, aquela frase, aquele jargão que diz que o indivíduo, a sociedade que não estuda a sua história tá fadada a cometer os mesmos erros, né. Então eu acho interessante abordar alguns temas nesse sentido, principalmente quando tem esse quê de mistério, esse quê de dúvida, e principalmente para que as pessoas ouçam, analisem e tomem o julgamento por si próprio. Né? Olha, eu acho que a coisa aconteceu por aí, eu acho que não foi bem por aí. Então a ideia é mais entretenimento, mais um infoentretenimento, né? Informação com um pouco de entretenimento no fundo. Então, aí, entre os três casos explanados, bem resumidamente, se vocês quiserem estar mais aprofundados sobre isso, vai ter link aí para os diversos sites que estão abordando essa questão do caso Wallace, com muito mais informação do que a gente falou aqui. Vai ter link também para o projeto que o Sherman vai falar daqui a pouco. E eu queria agradecer a vocês dois, principalmente o Leomar, que está retornando, está voltando a gravar podcast comigo, eu estou achando isso muito bom. Vamos ver se o restante desse ano a gente ainda grava mais alguns aí, Leomar. Pode convidar mais vezes aí que eu vou dar meu jeito aqui de participar. Massa. E eu quero dizer que eu fiquei feliz do Sherman ter entrado em contato com a gente, que ele era ouvinte do ONCE e também produtor de podcast, e agora ele vai voltar a produzir também um projeto nessa área, por ele ter entrado em contato com a gente pra gente falar sobre esse tema que remete também à nossa cidade, né? Infelizmente de uma maneira não tão boa, mas é informação, que nem você falou ainda agora, Sherman. É informação. E toda informação é bem-vinda, né? É muito melhor do que ficar na ignorância. Então vai lá, Sherman, deixo aberto o espaço para você aí falar o que é esse novo projeto que você está montando aí. Pô, Sérgio, muito obrigado. Agradecer também, primeiramente, os braços abertos, os quais vocês me receberam. Como você disse, eu realmente sou ouvinte do Apenas Um Cast já faz um tempinho. Gosto bastante do trabalho de vocês, então parabenizar todos que estão envolvidos. Com relação ao projeto que eu tenho, né, e tinha, que estava parado, agora eu retomei, que era o Reino do Norte, foi quando eu comecei a ter a ideia de retomar o projeto para abordar esses casos, né, de pegar no formato storytelling e conversar com a galera, porque a partir do momento que eu vi a grande audiência do Bandido na TV, de certa forma eu não esperava que fosse tanta, eu vi que existe público para isso e a galera tá interessada em ouvir boas histórias. Eu falei, pô, então vamos juntar as duas coisas, vamos fazer um trabalho legal, eu me interesso por esses casos, a gente faz uma investigação, falando, resumindo os autos do processo, conversando com pessoas técnicas da área, apesar de não ser técnico em nada disso. Então por isso eu vou conversando com pessoas que têm especialidades na área. E aí o público que está ouvindo decide, toma sua decisão, o que quer acreditar, o que quer ver, o que acha, o que não acha. Mas o material vai ser produzido nesse sentido. Muito bom, cara. Agradeço mais uma vez a vocês dois. Vai ter link para tudo aí. E é isso, pessoal. Estamos finalizando por aqui. Até a próxima quinzena. A gente vai se falando. Vamos tentar fazer mais podcasts aí. Vamos tentar fazer o link com a galera de Manaus, viu, Sherman? Que tem os podcasts aí que já estão um tempinho de estrada. Vamos tentar juntar a galera, ver se a gente consegue criar uma cena e fazer troca, né? de ideia, que sempre é muito bom. Com certeza. Obrigado a todo mundo, valeu, até mais. Até. Este episódio foi editado por Sebs, do Podcasters de Aluguel. Procure a gente em @alugapods.